3224, após o SAP, voo Serra Vida 366, para o procedimento terminado. Estou autorizado para 2.110 pontos. Após o SAP, voo Serra Vida 366. Startup 4 for taxi, startup 0 to 4. 0 for taxi, startup code for taxi, ground 0 to 4. Procedimento 2224. Informativo, autorizado procedimento, forma estabilizada. Ok, assim será. Notarizou nossa tia zero, acendo a identificação de paramisa 050, da presente voitada. 3224, passa aí. Sente a minha torre, frequência 198, decimal 95. Vai chamar, excelente trabalho. Tá. Noite, passarei 2224. 7224, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado, pistão 0. Vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Livre pouso, 2224, passarei. Charlie Bravo, Upper Alpha 310, conforme a rota do plano de voo. Fiz autorizado 360, sai da Puka, Jambo, Aru, decola da piscina 0 com primeira curva esquerda, transponder 5005, controle Salvador, Upper na frequência 120, decimal 80. Então, já que vocês vão pro norte, eu vou coordenar novamente para ver a saída ideal para essa rota. Ah, sim, então você tô full, no caso, Arbol, transição elétrica, correto? Então, Arbol 1, transição elétrica, via rota, eu preciso no 7, Mike Uniforme, Papai Alcubita, preciso 30, Sorocaba, Opera Alfa 310, conforme a rota do nível autorizado 360, decola da pista 1-0 com a primeira curva à direita, descida saída Arbó 1, transição elétrica, 5005 no transporte, controle 1208. Vou sete falar de direita na sanitária na função 10. Sim. 3224, sobe os 59, direita 1219. Direita 1219, obrigado, uma boa. Autorizado João 70, voo Estrela 9366, desça para 2500 pés com ajuste 1904. Reporte passando fixo Serra 9366. Nap and take call for 10, 120 degrees, 10 knots. VFR, line up and take off runway 10, epsilon 024. Portugal 084, Boeing 8301, falou de Pacho Control, 10-8, Evidence Trip. 10-8, é Portugal 084, vai. 10-8, 95, Pacho Control, 2-95, muito obrigado, bom dia, bom dia. Obrigado pra você também. Salvador, 3170, localizado no posto de aproximação final. 3170, chame a torre frequência 118, decimal Roger, Abigail, 024, any chance to fly to Kirby? Something the plaster is on by. 024. 1-0-0 graus, 1-0-9, ajuste de altímetro 1014. 1-0-4, autorizado pouso, 1-0, já trazendo certeza. A Portugal, 024, negative the beach, maintain the path. Maintain the path, yeah, Portugal, 024. Bom dia, Lula 7491, ponto de espera da 10. Lula 7491, mantém a posição após o Airbus Latam, pousa, prioridade de ar, mantém pista 0. Após o Airbus, ali mantém 10, 7491. Então, 3170, solo 071219, livrar. Livrar, solo 019, 3170. 491, autorizado decolagem pista 0, vento 120 graus, 08 nós. Livre decolagem 0-7491. Alfaquivo, observe o sinalizador no pátio 3. Portugal, 024, are you doing an investigation? Thank you, we are proceeding from home to Kirin. And we are on ground by the control. Romo, Cosmo, Oscar, repite. Romo, Toma aqui. Kilo, Oscar, Bravo, Golf, Uniforme. Oscar, Bravo, Golf, Uniforme. Sigo 7491, decolada 09, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Corre. Portugal 024, you are cleared to fly direct to the beach. Trolley, bom dia, voo 7491. Voo 7491, rumo para nível 360, via saída da Arbor 1. 360 via Arbor 1, 7491. É Portugal 024, you are cleared to fly direct to the beach. Que aqui no sistema são 6 Romeu, mas aqui no solo Salvador a gente não tem autonomia para colocar as aeronaves no Pátio 3 nem no Pátio 1. As posições são impostas pela IFAE. Eu vamos procurar aqui a sinalização. Obrigado. Nunca tínhamos visto transition. Então estão provocando depois de novo era direto aqui a gente. Obrigado. Controle do paciente. Está autorizado pelo Centro Recife a proa de Rebite. Gente, será coordenado. Ok, muito obrigado. A era acabou de entrar em contato com o nosso via telefone, a posição será remota 5 Lima do Pátio 3. Decimal 85, it's enable 125, decimal 45. Boa Bom 7491, suba e mantenha nível 340. 340 restrito, 7491. Mantenha a dessa via, chega da Mari para nível 050. Mantenha a chegada, tem um tráfego implementar a saída da árvore. Eu vou agora 366 para conflito. controle do 7491, possibilidade de coordenar com o centro residente para de Remug? Gol 7491, aguarde coordenação, inicialmente vou apoio de Alessa. Inicialmente Alessa, 7491. Runa 592, tráfego já superado, autorizado Serra Vida 366, após o recebimento em Armas. Runa 592, copiou o controle? Vai direto 66, tráfego. Gol 7491, mantém ainda a saída, chame Recife, frequência 122.8, alterno 2.0. 22.260, boa noite. Boa noite. 592, visto para 2500 aí, vai justo 1-0-4, autorizando procedimento Renato e reporte passando Serra de 366. Serra de 366, com visto para 2500. 66 avistando, estabilizado, gol 592. Gol no 592, chame a torre de frequência 118.95. Torre, o gol 1592. Gol no 592, ajuste no 0 no 4. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 1 no 0 nós. Tênis condições, 92. América 230, América. América 230, clear to Miami. Vai pedir no 20 antes de Gangua Melcia, after flight Lenny Road. Flight level 330, level departure and in transition. Take off the 10, after departure left turn. Talk 5561, level departure 120.8. Departure left turn, America 230. And after departure left turn, America 230. America 230, you back all right, and pause for startup and full solo aos 29, direito no 21, 19. Direito no 21, voo no 592. Boa noite. 592, autorizado ataque 041 no dia 1 de Leste, portão 2. 9030, essa identificação desse parâmetro. Certo, a presença autorizada para o editar. Já, serve do 366.